Me chamo Serra Dourada, aqui em qualquer lugar, eu venho da mina do ouro, cidade do Jurema. Me chamo Serra Dourada, aqui em qualquer lugar, eu venho da mina do ouro e da terra do Jurema. Eu venho da mina do ouro e da terra.